Olá, meu nome é Karina Rocha e a partir de hoje você confere por aqui todos os dias um texto diferente da Bíblia, Palavra de Deus. Para começar, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Estevão, considerado o primeiro mártir da história da igreja, através da leitura do texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7 e também uma parte do capítulo 8. Vamos começar?